Chegamos agora ao episódio 7 da terceira temporada de Love, Death and Robots, Ratos de Mason, Mason's Rats. Duração de 10 minutos, a técnica de animação desse foi um CGI mais caricatural, né? E o estúdio de animação foi o Axis Studios da Escócia. A direção dele foi de Carlos Stevens. Tudo a ver ser um estúdio da Escócia, né, Norby? Não, Escócia até o talo. Afinal de contas, uma coisa que tem nesse episódio é aquele cheirinho de Escócia, né? Totalmente, nossa. Então, começa o episódio numa Escócia futurista. Nós vemos a fazenda automatizada do Sr. Mason. No amanhã, enquanto o Sr. Mason tomava o seu legítimo café irlandês, né? O café escocês, aliás, né? O que é um café escocês, Norby? É aquele cafezinho temperado especialmente com o Scotch, né? Com a bebidinha típica lá da região, né? É café com uísque, tá? Tá ouvindo? Whisky, é isso. Café com uísque, tá bom? Logo de manhãzinha. De manhã é pra dar o gás, saca? Dar o gás? Sim, então, pra começar meio-dia. Opa. Pra começar meio-dia é café com cachaça, né? Muito bem. Então, o Mason acaba vendo um par de ratinhos correndo pra dentro do celeiro dele. Aí ele fala, ah, filhos da puta, é assim, né? Então tá bom, vocês vão se ver comigo. Aí ele pega na sua fiel espingarda e corpa dentro do celeiro para matar o bendito dos ratinhos. Ele até consegue atirar num deles, mas no que ele mata um, ele é logo cercado e alvejado por flechas, né, Norby? Mas como é que pode? Rato taca flecha? Que história é essa, Norby? E não só isso, eles estão cheios de arminhas, com roupinhas, e eles estão disparando a flecha, não é com arco e flecha, é um preguinho que eles colocaram, um pelinho e tudo mais na ponta, e eles estão usando bestas para tirar essa flecha, não é só um arco e flecha simplinho. É no melhor estilo Braveheart. Totalmente, nossa, só faltou eles pintarem a carinha de azul. Olha que tinha um ali que tava quase igual, hein? Acho que tinha, né? Tinha um ali que não tava faltando nada não, hein? Oh. Mas tá bom. Aí o Mason, beleza, tá percebendo que deu ruim, né? Na brincadeira, então ele foge do celeiro dele e liga pra companhia de matar rato. Vamos matar rato com a companhia. Aí chega o vendedor da companhia, no melhor estilo Silvio Santos Jequiti de querer vender as coisas, né? E ele vende pro Mason uma série de torretas laser, que segundo eles vão servir para matar os ratos. Aí, segundo o próprio vendedor, né? Não era estranhar os ratos estarem daquele jeito assim, quase humanoides, porque segundo ele, as coisas transgênicas e outras coisas que a galera tem comido ultimamente meio que deram uma evoluída, né, nos ratos, e os ratos agora estão assim mesmo. O rato é assim hoje em dia. O rato não é mais bichinho de quatro patas, não, né? Que bichinho de quatro patas que puxa o cabelo pra fazer comida. Não, não. Agora são os bichinhos que querem matar tudo na porrada mesmo. Então, aí beleza. Eles vão defender o território deles. Isso. O Mason compra, né, a porra das torretas, manda instalar. Botam inclusive um monitor com tela de cristal líquido e o caralho A4 de sala de controle na casa do Mason, e ele começa a ver realmente, as torretas estão lá fazendo os ratatatatá dela, começa a disparar, começa tal coisa, mas papo vai, papo vem. Uma semana depois, o Mason tá vendo lá na tela de controle e de repente as torretas começam a parar de mostrar o que tá acontecendo, né? E ele olha na última câmera da última torreta, o ratinho fazia nhanhanhanhã pra ele, né, e destruiu a porra da torreta. Então, beleza, o Mason ficou sem as torretas, gastou o dinheiro dele à toa, né, aí ele ligou de novo pra porra da companhia lá do Silvio Santos. Ô, Silvio Santos, volta pra cá, filho da puta, que agora eu preciso de mobilidade. Aí o que que o Silvio Santos vendeu pro Mason, já que o que ele queria agora era mobilidade, Norby? É muito bom que ele faz aquela cara, olha como é que tava o resto das coisas, fala, é, eu imaginei que isso podia acontecer, olha só, veja bem que filha da mãe, né? Ele sabia que isso podia acontecer e ainda assim vendeu aquele troço pra ele. Aí falou, não, o que você precisa é disso aqui. Ele apresenta uma outra coisa, que é um robô em forma de escorpião, com cheio de arma também, que agora fala, esse aqui ele vai atrás dos bichinhos. Esse é que vai causar o ratopalipse. E daí o nosso amigo mesmo vira e só fala, quanto? É, né? Então, comprou, aí entregaram na casa dele o escorpião robô, tal e coisa, ele abriu na caixa, e no que ele abriu na caixa, o bicho já saiu com sangue nos olhos, né? Aí o Mês até tomou um susto, pô, tá, vai trabalhar, vagabundo, né? Então dá, vamos trabalhar, vagabundo. Aí, pouco tempo depois, ele já entregou na porta do mês, o primeiro rato morto. É, tá bom, bom trabalho, Totó. Agora vai lá buscar os outros. Tá, então vai. Aí, no papo vai, papo vem, começa a carnificina na porra do celeiro do mês. Tanto é assim que do lado da porta do mês já virou uma montanha de rato morto, né? Tanto que a gente vê, inclusive, uma cena que... Não, nessa cena, sacanagem, deu dó, tá? Os dois ratinhos tentando fugir da pilha de morto e a porra do escorpião ainda foi lá e rachou no meio no laser, no né? Tiro. No raio laser. Nossa. Foi disparando no bicho até ele cortar no meio. Né? Essa aí eu falei, nossa, precisava disso tudo, cara? Não. Tava querendo mostrar serviço, né? Né? Tá bom, né? Aí, papo vai, papo vem, vemos uma outra manhã na fazenda do Mason, e ele tá lá de novo tentando tomar o seu café escocês, tal e coisa, mas de repente, pá, um tiro do laser do escorpião vara a porra da caneta e derruba o café escocês do Mason. O Mason fica puto, que caralho é isso, por que tá atirando pra esse lado de cá, filha da puta? Aí ele pega lá na espingarda, entra no celeiro, e como é que é a cena que ele depara ao entrar no celeiro, Norby? É uma cena assim pra deixar no chinelo tudo quanto é filme de... Batalha Campal, né? Batalha Campal. É o início do Resgate Soldado Ryan. É rato caindo pra cá, é disparo laser. Eles pegaram um dos tratorzinhos do mês, eles tinham falado que tinha faltado uma das torretas, né, que deu como perdida. E tava a torreta lá enfiadinha. Eles conseguiram adaptar a torreta no tratorzinho. E tava indo disparando contra o robô. Tava... Eu, se fosse o mesmo, eu tinha saído fora, ia mudar de endereço, ia mudar de coisa. Mas ele ficou lá assistindo os bichinhos lá. Aí o que que acontece? Eles veem a briga, batalha, né? Nem briga, é uma porra, uma guerra, né? Uma guerra. Acontecendo. Aí ele vê que o escorpião tava partindo pra cima, que o rato tava lutando com bravura, com sangue nos olhos também, tal e coisa. Aí ele olha pro escorpião, vamos dizer, atacando como se fosse a enfermaria, né? Um setor de doentes lá do negócio. E o Braveheart, falei que tinha um ratinho Braveheart? Olha lá o ratinho com a cara toda pintada, né? Com a lança em punho, querendo briga com o robô, tal e coisa. E quando o robô vai atacar... Pou! O Mason atira com a espingarda, mata o robô e, vamos assim dizer, faz as pazes com os ratinhos, né? Ele balança a cabeça pro ratinho balança a cabeça pro Mason, aí o ratinho dá uma xicrinha de destilado dele, de cereal lá pro Mason. O Mason toma, dá aquela tossidinha. Eita! Tá, que essa caiu rasgando, que essa foi boa, rapá. Essa da boa. Né? E aí... E sentam os dois juntos. Né? No final eles sentam pra tomar lá o destilado do ratinho e o Mason liga pro telefone. Ô, da companhia do rato, eu quero sustar meu cheque. muito bom esse final. E assim que termina o sétimo episódio de Love, Death and Robots. Fiquem por aí, ouvintes, que vamos continuar nossa maratona. Muito bem.